395, decolagem autorizada, nota de 0 graus, 12 nós. Decolagem da 38, nós aqui, ó. Salvador, bom dia, gol 1260, ponto zero da pista 1. 1260, alinhar e mantém. Ali mantém, gol 1260. 014. Ele tem para 2000 pés, igual 914, tomada estabilizada. 1014. Papa Mike Vitor, desça na presente 4000 pés, ajuste na 014. Na presente, desça na 4000. Papa Mike Vitor. Salvador, para informação, o 2704, tem que ter que falar a partir da 5000. Tem ativo 2704. Decola os 47, controle 19-8, boa viagem. 19-8-5, boa. Controle, bom dia, tá 3895. 3 mil pés, ajuste no 013. Controle, bom dia, tá 3895, cruzando 1600. Agora, Vitor Thalé, copiou o controle, 3 mil pés. 3 mil, ajuste no 013. Tá 3895, contato radar, subo para nível 340 da Euleda Bridge. Seu ativo da El, Leda Bridge, mantém o perfil, pode voar direto da El 3. Da El direto, autorizado. Fora da El. Mike Lima Juliette, livre acionamento, chame táxi. Fala Azul 4463 para o táxi. 113, abordo 3 horas e 30, Vitória Berna. 113, 3 e 30, por gentileza, somente a alternativa? Vitória Berna, 4463. Vitória, copiado, 4463, táxi aprovado à direita, ponto de espera para o extra zero, ajuste padrão, no ponto de espera, torre 118, 954463, tem um bom voo. Negativo direita, ponto de espera 10, 18, 95, azul 4463, obrigado. Bom dia. Um bom Natal, senhor. Igualmente. 32 no meio, observando azul, autorizado ingresso com cautela, portão 0132 no meio. Autorizado ingresso, papel, portão 0132 no meio. Ô, Saulo, boa tarde, é o Oceaner Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec, prossiga. Meu amigo, a gente tá na ponte 2, precisa fazer o pushback da aeronave até o pátio 3, a posição vai ser a 8. Noite, bom dia, 2-0. Esse que é um reboque pro pátio 3, é isso? Isso aí, estamos completamente prontos aqui, aguardando a sua autorização. Gente, vai ingressar à sua direita um Airbus da TAM, parqueando no portão 01. Após o parqueamento total do mesmo, se tem livre o início do reboque, chame levando o pátio principal, Alfa Vitor Quebec. Afirmativo, pode falar da TAM, que é o pushback, trato o Alfa Vitor Quebec. Para nível 050, redução para 229. 050 na AMAN, 2230, redução 029. Neiro, informação Lima é correta, eu tenho 360 já autorizado, o senhor está pronto para qual é? Pronto, 6254. O senhor é 6254, autorizado para Sierra Brava, Romeu Juliette, via para Zulu 10 até a posição SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena. Nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 1 no 9.8, transponder 5416, Oceaner 6254. autorizado Rio de Janeiro Santos Dumont 360, Apesulu 10, Ismap Lufto Barbacena. Decolando da 10 com curva direita da Euleda Brito. Chama o controle 198 com transponder 5416, Oceaner 6254. 5496, contagiamento correto, Oceaner 6254, confirme somente seu portão? Meia dúzia. Meia dúzia, sim, chame e puxa o treinamento, senhor. Chamarei. Sua para nível 1900, perfil da saída Arbor, Elefa. 0-4. Não será condições, o azul devido ao caravan da Força Aérea que decolou, vai aguardar alguns minutos. Valeu, Paulo. 3 mil. Controle UTAN 3895, está cruzando o nível 120, viria precisar de coordenar para a de Brito, Sereno. Bote coordenação 3895. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, zona 754, 5-7. 1754, chegada a Mari, desça inicialmente nível 080. 080, 754 na Mari. Passar travado. Livre pouso, pistão 0, 140 graus, 10 não. Livre pouso, 0, 94 não. Tá na escuta? Qual que é a altitude que tá mantendo? 5 Lima Juliette, livre ingresso, reporte aliado e pronto. TAM 3895, chame Recife 12510, alterne 13325. 2510, 3325, boa. Eles só não estão conseguindo me informar o horário. Vocês não tem como verificar isso pra mim, por favor? Afirmo, senhor. Eu encontrei o delegado do senhor para 14h45. Delegado 14h45 para um ponto de Salvador, Recife. O grande problema é que no sistema não consigo encontrar é o plano, nem no sistema nem no CCAM, senhor. Então, se o senhor conseguisse informar a sala IS em que foi apresentada, eu possivelmente poderia entrar em contato diretamente com a sala IS e pedir para reenviar o plano. Ah, então tá ok. Deixa eu checar com a companhia então. Só agradeço a informação. Ok. Charlie Mike Papá, informação Lima correta. Confirme parte onde se encontra e pista de onde vai decolar, senhor. Uhum. 430, Campinas 17, da Euleda Bridge é aprovável. Só meio minuto para cópia, por gentileza. Informo que irá ultrapassar o Charlie 208, posição de 12 horas, 9 milhas, cruzando 060 para 3 mil pés. Autoriza Duna para o 754? Na 754 deverá manter a chegada devido a uma saída, pode se tornar conflito. Sim, manterá. E do Charlie Echo na escuta? O Tchalieco desce para 2 mil pés, será ultrapassado por um Boeing 737. Mike Papá, pronto para cópia. Charlie Mike Papá, autorizado para Sierra Bravo Kilo Papá via Apro Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após posição Oplit, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 430, pista em uso no 7, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119.8, transponder 5443, Papá Papá, Charlie Mike Papá. alemã de passar. Confirme seu B autonomia alternativa, senhor. Obrigado, senhor. Aqui no pátio 5, para acionamento táxi e decolagem, chame torre 118-95 e, por gentileza, confirme POB e informações táxi. Bom voo. O voo no 941 observará o Airbus de Avianca sendo rebocado agora para o pátio 3. Após a passagem do mesmo com segurança, livre ingresso no Juliette para o portão 08, voo no 941. Após a Avianca, portão 08, voo no 941. November Yankee Mike, ciente, confirme, voo local, a checa Chapregos, voa até onde, senhor? Voo local, Salvador, vai para o TGL em Valência. TGL em Valência, ciente, só um minuto, por favor, por gentileza. Aguardando o campo, Salvador, Yankee Mike. Tido para o 050. 050, 754. Mike, pronto para a cópia agora, senhor? Pronto para a cópia, Salvador, Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado voo local, mil pés, com corredor axé, com TGL em Valença, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 5445, November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado voo local, Salvador, decola da pista no 7, após a cola de curva direita, voo no mil pés, pelo corredor axé, aciona 5445, controle 198, corredor 1895, November Yankee Mike. Correndo, November Yankee Mike, por gentileza, modifique o transponder 0121. Agora, confirme o POB. Transponder 0121, POB 03, 02, November Yankee Mike. Copiado, senhor 02, aborda, acionamento táxi e decolagem na base. Chame torre 21895, Mike, tenha um bom voo. 21895 para acionamento táxi, November Yankee Mike. Lima Juliette, decolagem autorizada no 209. Ah, informo que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Passada 2704, após 10 milhas, está autorizado a proa de Alessa. Cliente Mike, livre táxi, chame para ingresso na pista no 7. Livre táxi, para ingresso na 1-3, para ver o cliente Mike. Torre Salvador, papapá, Alfa, Mike Vito, final LS, observando o zero. Mike Lima Juliette, decola ao 59, mantém a proa até 3.000 e chame controle 19.8. 3.000, 19.8. Alfa, Mike Vito, continue a aproximação, reporte baixado e travado, ou baixado de fábrica. Vai prosseguir para 10 ou para 17? Esquerda, proa de Momo. 4.3.000, esquerda, Momo, Mike. Prosseguir na descida, 754? Bom, a 75 agora sim. 2 mil pés, o livre LS, reporte estabilizado. E 2 mil, informe LS, o 1754. Passaria 2230, vetor para espaçamento, esquerda 140. Esquerda 140 pela direita, confirme? Direita 140, limite a 080 de Simbra. Direita 140, limite 80 de Simbra, 2230. Salieco para interceptar o curso do localizador, esquerda 040. Esquerda 040, Salieco. 2704, voe Brasília. Correção, voe Elefa. Para o 04, confirma. Passaia 2704, está autorizada a ascensão 100 na proa de Elefa. Ciente, grato. Passaria 2230, desça 3.000 pés, ajuste 10 no 3. Seguirá tráfego em posição de 12 horas, Charlie 208 no rumo nordeste, mantendo 2.000 pés com 170 de grau. Tá ciente, desce a 3.013, 2230. 4463, chame Recife no 2590 ou TR-3325. 2590, 2530. Confirme a alternativa? 3325. 325, boa. Passaria 2230, reautorizado 2.000 pés. 2.000, tá mantendo a prova 140, 2230. Gente, aguarde o vetor para o bloco. Estabilizando o localizador do X-Ray 1754. 1754, torre 118.95. 118.95. Vitor Tchalieco, Duna, reporte estabilizado. Reporte Duna, reporte estabilizado, Tchalieco. Vem aqui, Mike, livre ingresso, reporte aliado pronto. Reporte aliado pronto, na verdade, aliado. 2230. Oi, Salvador, boa tarde, Golo 754. Vê, sempre, sente, obrigado. Obrigado, Alex. Salvador, papo, papo, Maguire. Oi, Salvador, Golo 754, boa tarde. Você está prosseguindo o Pátio? Gente, confirme, Pátio, que você Cristina? Pátio da Baetessa, possível, senhor. Não sei qual é, 3 ou 4. Muito bem, sem problema. Se eu tentar que seja aprovado via Alfa e Juliette, na Juliette contorno parte principal e me chamando a Lima, ok? Tchau, Paz, Lima e Juliette. Alfa. Salvador, Gol 9250. 9250, prossiga. Entramos em contato com a companhia, ela fez um novo plano e está em contato com o CGNA também pedindo uma prioridade pra gente. Qualquer novidade aí, nos mantém informados se aparecer no sistema aí. De certo, senhor. Assim que aparecer, eu chamo. Eu encontrei o plano do senhor somente que para ontem, o Salvador Recife, mas negativo para hoje. Entendi. Estamos em contato com o CGNA, então logo, logo deve ser aprovado e estamos na escuta aqui pronto, tá ok? Copiado. Obrigado. Torre Vista Tcheleco, da presente solução de mudança de regra, segue uma base pela direita autorizada para pouso na 17. E será uma base curta, ok? O Vitor Tcheleco tem um passarido agora, um minuto de duna, base curta, aguardando a pista livre. 17, eu tenho um tráfego alinhado na 17, pronto para decolar. Afirmativo, então é continuando a aproximação, senhor, aguarda uma base curta? Não, dá presente, cancela, início da base curta, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, é o xadé. Vem bem aqui, Mike, decolagem autorizada no 7, no 30 graus, 12 nós. É, positivo. É, pode ser direto também. Copiado, já. Eu só preciso exatamente da aerovia enviada, porque a princípio, como é autorização automática, eu preciso saber o que eles têm por lá. Eu só vou contactar Recife agora e já volto pra com essa autorização. Confirme seu portão. Estamos aqui na remota 2, aqui na parte 3. No parte 3, ciente. Chame quando pronto para o pushback acionamento 9250. Trabalha. Salvador, boa tarde, 754. Boa tarde, autorizado Alfa, chama ingresso da Juliette. Alfa, chamada 10 do 10. Para o possível estacionamento, algum 9250 aqui na posição 2. Paciente 9250, só mais um minuto. Parte 3 autorizado, pushback acionamento, pronto para o táxi? Vai chamar pronto para o táxi, 9250, não guarda o presidente. Pronto para qual, senhor? Pronto também. Voo 9250 autorizado para Recife, nível de voo 4 no 0 pelo ISC 58. Pistinho uso no 0, primeira curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, controle 1 no 9.8, transponder 5.5, 1 no 0, aguarde meio minuto para o contagiamento, 9250. Aguarde. Alfa, Mike, Vitor, autorizado Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chame torre na frequência 118.95 para o cruzamento da pista 735, Alfa, Mike, Vitor. Lima, Mike e Quebec, na Quebec vai... Chamador, 12, 9, 5, 5. Voo 9250, por gentileza, gotejo. 4 no 0, Recife, turista 50, cola no 0, curva esquerda na Fuca, Caju, 19.8, controle, aciona 5 no 0, voo 9250. 5 no 0, cotejamento correto, 9250, chame pronto para o táxi, senhor. Chamará. Autorizado, reporte livrando. Lima correta, 340 Vitória, eu tenho aprovado, o senhor está pronto, cópia 4089. Pronto, estou. 1754 deverá manter posição, o portão ainda não foi liberado, senhor. 1754. Azul 4089, autorizado Sierra Bravo Vitor Tango, Viator Whisky 50, nível de voo 340. Pista em uso 1-0, primeira curva à direita, subida da El Leda Eudes. Controle 1-1-9-8, aciona 5-4-5-0, azul 4-0-8-9. Correto, 5450, transponder 4089, portão 9, chame quando pronto para o pushback acionamento, senhor. Pista para o 050. Alamã, 050. Já te chamo para o cigarro. Da presente, segue com a proa do posto. Sim, mas você mandou na escuta do controle, vai manter 1 no meu pé. Vai mantendo 500 a gente, nada que permitir. Só 700. Tá, tô. Controle, tá 3144, 3144, na chegada da Mari, desce até o 050. Para o táxi do 9250, 124 a bordo, autonomia de 3 horas e meia até da Natal. Copiado. Passarito 22, igual na escuta. 2830, Alfa, chama inglês na Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 2830. Gol 9250, autorizado táxi via pátio 3, chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, 9250. Até o final do pátio 3, gol 9250. Bolo 754, condições de agilizar ingresso, Juliette, portão 5. A infra acabou de modificar seu portão. Negativo, Juliette, portão 5, 754. Bolo 9250, foi autorizado um boy do companhia ingressar no portão 5, irá passar à sua frente. Assim que o mesmo ingressar no 5, liberar o senhor tem ingresso contra a correção. O senhor tem autorizado ingresso no pátio principal em Índia, até o ponto de espera, pistando 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame 2895, Bolo 9250, tem um bom voo, senhor. Após o gol ingressando, Juliette prossegue pátio 3, pátio 4, Índia até o ponto de espera da 1-0. Vice chama a torre. Gol 9-0, bom dia. Sim, bom voo, senhor. Obrigado. Correção, após a saída do gol, saindo agora do pátio 3, o centro é autorizado ingresso na Juliette e curva à esquerda do pátio 3, tenta o sinalizador naquele pátio, passarida 2230. 102230, após a passagem do Boeing da Gol, Juliette à esquerda, pátio 3, atenta o sinalizador 2230. É 3, 1, 5, desça para 4, meu pé, ajuste 1, 0, 1, 3. 4, meu, parece que você tá fora de zona. É 3, 1, 5, tá autorizado o 4, 1, 3. Obrigado, dona, obrigado. Boa tarde, é o Cascadel 72. Confirme. Cascadel 72. Então é o Força Aérea 2472, é isso? Sim, eu sabe 2472, indicativo de chamada Cascadel 72 para Afonso no nível 180. Afonso 180, ciente Cascavel 72. O senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Então, Cascavel 72 autorizado, nível de voo 180 para Sierra Bravo Alpha Foxtrot, via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Coral, controle 119.8, transponder 5174, Cascavel 72. Autorizado Afonso, nível 180 pela Golf 677, decola da 10 com primeira curva à direita na subida Coral. Controle 19.8, adiciona 5174. 5174, cotejamento correto, Cascavel 72. Chame pronto para o acionamento, senhor. Pronto. Pronto, ciente, chame autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi, Cascavel 72. Chamada para o táxi. Solo, chame 625406, puxa, acionar. Portão 612, aprovado, puxa, pega acionamento 6254, chame pronto para o táxi. Chamada, obrigado. Olá, Salvador, boa tarde, Altan 3193, ciente da Lima para Rio de Janeiro, Galeão. Bom dia, Altan 3193, Lima, correto, 380, tem aprovado, pronto, cópia. 380, pronto, cópia. Altan 3193, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Presolu 10, até SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena, nível de voo 380, pista em uso 10. Primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 119.8, aciona 5471, TAN 3, 193. irá fazer toque em Remedios em Vera Cruz? Vou fazer cruzeiro em Valença. Sim, tá passando o farol da barra agora, frequência livre. Frequência livre para nadar amanhã demais. Controle Salvador, gol 1, ou melhor, 9250 decolado, passa 1300. Gol 9250, contato radar, Brasil Hotel 410, na saída Pucca. Pucca 410, gol 9250. Chamou 32 no meio? Afirmativo. Fortaleza 370, o senhor já tem aprovado a informação em uma correta? O senhor copiou 37? Afirmativo. 32 no meio, autorizado para Sierra Bravo, Fox Trot Zulu, via Upper Zulu 19, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 8. Aciona 5511, TAM 32 no meio. Autorizado conforme Fortaleza no 370, decola de 10, curva esquerda, seja bom, atenção, Froti, FIA Brasil 19, no controle 119, 180, 5511, no transponder, TAM 32 no meio. Protegimento correto, TAM 32 no meio. No portão 1, chame pronto para pushback, acionamento. Quando pronto, chama para o puxa acionamento 3, 2, 1, 6. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Eu não copiei, senhor. 3195, desça para 2000 pés. O ajuste é 10, 13, autorizado em LSX e reporte localizador. Outro localizador, eu... é 315. Você informação, o helicóptero mantendo 500 pés na velocidade 1, não se engana. Controle Salvador, gol 924 vai ser detonado ou vai seguir pela Mari? Gol 924, só será o número 3 na aproximação, continuar na chegada Mari. Até o ponto de espera, pistando zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre frequência 118-95-6254, tem um bom voo. Obrigado, boa tarde. Pátio, Índia, 1895. No 9, aprovado, chame táxi 4089. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, autorizado para Sierra November, papapá, mil pés. Decola a pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 119, decimal 8. Aciona 0153, Kilo Romeo Oscar. No 53, protegimento correto, Kilo Romeo Oscar, confirme POB. E solicita permanência entre 500 e 1000 pés. Sim, está autorizado. Obrigado, Romeo. Boa tarde, chame a minha 254. Chame 6315, complete a aproximação final e chame torre 18095. 3144, desça para 2000, autorizado LSX, reporte localizador. Para 2000, reportará localizador de LSX, 3144. 115 a bordo? Desculpa, 115. 115 a bordo, 115 a bordo, copiado, 4089, taxa aprovada via Pátio Índia até o ponto de espera pressionando 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95.4089, tenha um bom voo. Gente, Índia, Pátio Índia, ponto de espera dando 0, 295, pegaram uma bomba. Informação Lima correta. Para Barreiras eu tenho 200 aprovado. Aguarde só um minuto para cópia, por gentileza. Aguarde, senhor, para cópia. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ número 4 na aproximação. 3144, localizador, visual no capitão. Torre 18 decimal 95. 2953. Coluna 328, copiou a redução? Já está com 209, 328. Gol 1934, desça para 2000 pés, o ajuste é 1013, aporte localizador. Autorizado em LSX6, informe que a Unicol se aproximar de Duna, mantendo 500 pés, não ter na aproximação. Atende, vai descer para 2000, está autorizado o procedimento, 924. Coluna 328, desça até 3000 pés, o ajuste é 1013. 3003, 328. Nossa, livre ingresso, reporte de aliado e próprio, capítulo 973. Tango Tango, prossiga. Tango Tango, chame para o cruzamento a 17. Cinco, quatro, quatro, sete, pronto para cópia? Pronto para cópia. Tribo 5447, autorizado para Sierra November, Bravo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 200, decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, após direto, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5506, Tribo 5447. Autorizado 200 para Sierra November, Bravo Romeo, decolada 1 no 0, curva esquerda após decolagem, saída Momo, após Momo DCT, controle 198, 5506, transporte trip 5447. Protegimento correto, trip 5447, chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Estou aqui no pátio 3, senhor. Pátio 3, ciente, obrigado. Solo, Xané 6315, livrou na circuito. 6315, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Bom dia. Paulo Salvador, boa tarde, 4230, empresa de proteção científica. Gente, por gentileza, poderia confirmar, eu não copiei. O passaria do 2230, empresa de proteção de Tânia Conquista. Confirma, chama Alfa Tango Tango. Passaria 2230, Vitória da Conquista, 180, eu tenho aprovado, 1 minuto cópia. Confirme outro, não, chamou? Está autorizado a fazer espera sobre Simbra, até a perca de altitude. É, qual posição? Simbra, Índia Serra. Ok, vai fazer um 360 em Simbra, bom. 360 negativo, fazer espera, padrão. Era padrão. Contabilizou, 924. Só 924, torre 1895. Ok, 295. Obrigado. 9 decima 8. Aciona 5513, passadedo 2230. Passaredo 2230, autorizando o Vitória da Conquista 180, contando o rato do prazo, decola da 10, Federação da Direita, perfil da Árvore, posto a Celeste, 5513 no Santo Ponto, 119 controle. Protegimento correto, passaredo 2230, no pátio 3, chame quando pronto para o pushback acionamento, senhor. 2230, Beatriz no 5, deverá manter posição na Juliette, guardando o ingresso, senhor. Beatriz no 5, senhor. Salvador, TAM 3144, livrou na ECO, na sexta. TAM 3144, táxi aprovado via Alfa, senhor. Chame para ingresso, táxi e Juliette. Via Alfa, chamaram para ingresso, Juliette, TAM 3144. Paulo, Salvador, TAM 3193, pronto para o táxi. Realmente 123, Campinas, 3 horas e 42 minutos. Tango Tango 219. Autorizado, táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, TAN 3193. Muito obrigado, boa festa. Igualmente, senhor. Número 315, autorizado o ingresso com cautela no pátio principal, observando o TAM. O seu portão será o 036315. 036315. Alfa Tango Tango, autorizado contornar o pátio principal, chame livrando o mesmo no pátio 3, Alfa Tango Tango. Para ingresso na Juliette, TAM 3144. Gente, 3144, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Manterá a posição, aguarde para ingresso, 3144. O Alfa Tango Tango, reautorizado, senhor. Existe um Airbus da Avianca agora para ingresso no pátio principal. Assim que eu mesmo ingressar e livrar a saída da Juliette, senhor, ingresso no pátio 3, ok? Após o Vianca, está autorizado, ok? Confirme? O Vianca vai para o portão 3. Salvador, o Gol 806. Tem informação Lima, está na posição 58. Para a POP de Aracaju. Gente, Aracaju 230 tem aprovado, informação em curso Lima, provável Puca transição Caju, só um minuto para cópia, portão 8, noite 06. Boa tarde, Salvador, Gol 924, Gol 924, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Alfa e Botelema, Juliette, 924. Vai curva, vai manter a proa, na minha escuta. Desce para 1500, mantendo a proa, na sua escuta. Que o controle nos vetorou muito mal e nos deixou muito alto. Estão dizendo que a culpa é nossa, mas tá bom. Carlos Cavelo, 72, ciente, mantém o ponto de espera do hotel. Mantendo a terra. Juro Romeu Oscar, 30, 19-8, boa viagem. 2, grande. Mapa azul, 4089, ponto de espera, pronto. Azul, mantém o ponto de espera. Mantém. 3193, tem condições de taxiar um pouco mais à frente, senhor? Para livrar o pátio principal? Afirmo, taxiando à frente, TAM 3193. Certo. TAM 3144, observando o Airbus da Avianca, autorizado ingresso, pátio principal, portão 04. Observando a aeronave da Avianca à frente, prossegue táxi via pátio principal até o... Portão 1 a 04, TAM 3144. Gol no 806, pronto para cota? Afirmo. Gol Bruno 806, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 230, Golf 677. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponder 5465, Gol 1806. 230, autorizado para Caju, Gol 806. Decola da Mangueira, primeira curva esquerda, é a Puca, 435 Caju, Melodia, Golf 677. 5465, atendimento correto no 806, portão 8, chame pushback acionamento. Gol no 6, correção, gol 1924, autorizado ingresso, portão 10 já. É 3000 pés e redução para 1809, seu limite ao localizador. 803000, grato. Saneamento 41, desça para 4000, ajuste 1096, redução para 1809. 1809, 4000. Tu mantém a 1500, perna do vento, aguardando para girar a base. Vai aguardar a 1500, 322. 080. Curva da esquerda, proa 080, boa no 697. Confie para o controle. O Sanem é 141, sob vetor agora, curva à direita na proa 250, seu limite ao localizador. Confie para a proa, senhora. 250. 250, limite ao localizador, senhora. O Gol no 697 pode continuar até 1700? Gol no 697, tá visual? Visual. 1.700, ajuste 903. 903, obrigado. Controle Oxanai 6254, colou. Oxanai 6320, Boituna na presente, desça para 2.000 pés. Dona Oxanai 6320, 2.000, grato. Controle Oxanai 6254, 1.080, aprova. Controle, gol no 697. Gol no 697, prossiga. Está mantendo a proa 080. Tem condições de interceptar nessa proa? Intercepta na proa do marcador externo, um pouco à esquerda. Sim. Gol no 1041, sob vetor, curve agora à esquerda na proa 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, gol 1041. Controle do Xenia 6254. 41, redução para 209. Reduzindo 209, vamos 041, não atinge o 060. Tente, desça até o 050. 050. Controle, copia o 6254, seu Xenia. 2. 57, cruzado, imediato. Rodou o Xenia 6254. Xenia 6254, contato radar cumprindo a saída. Ok, a senhora está com algum problema de comunicação, que a gente já fez várias chamadas, a senhora não cotejou, não respondeu. Tem que estar na minha 254 agora que recebo o senhor. Ah, tá bom. Pode valer da El? Tá autorizado. Obrigado. Controle azul 4089, decolou. Azul 4089, aguardo. Programa 12 nós, cheque 3, 1013, todos autorizados. Autorizado, voos, baixar e travado na 10, igual no 322. 697, chame a torre na frequência 18.95. 17, sem grato. O Sanem é 141 para interceptar o lock, curve à esquerda na proa 150. Desça para 3.000 pés. Localizador, gol no 697, visual, gol no 0. Gol no 697, torre 18.95. 18.95. Tá, 3.2.3 vai atingir o 070. 3223, desça até o 060. 060. Gol no 695. Correção, gol no 697. Está passando o externo agora. Na aproximação, visual com a pista. No 697, continue a aproximação. Para informação, aeronave da Gol já autorizada a pouso. Curtíssima. 1 no 697. Positivo. 5050. 5050, é isso? Luna 600 na chegada Mari, desce até o 180. Detecção 041. Luna 041 ultrapassar o localizador. O limite será magnético 120 de Simbra. Aguardando o vetor para interceptar o lock. Desce até 3.000 pés. 120 de Simbra, 3.000, Luna 041. Na minha 14, desça para 2.000, reporte estabilizado. Luna 041, agora está autorizado a reassumir a navegação na proa de Tuna e desça para 3.000 pés. Luna 3.000, Luna 041. Luna 3283, redução para 209. Salvador, 5240 da Argentina. Pouso 150 graus, 10 nós, 1013. Confirma exato? 150 graus, 10 nós. Quem chegou no 697, o trem baixou e travou. Tá, 323 atingiu 6.000. Kilo Oscar, Romeu, frequência livre. Tip 5240, na escuta. Boa tarde, senhorita. 5240, ideal e descida. Desça até o 050. 050, 5240. 3283, atingiu 060. 3283, desça para o 050. 0303. Gol 1041, desça para 2.000 pés. O ajuste é 1093, autorizado procedimento, reporte localizador. 2.003, trabalho localizador, vão no 041. Tá, 3283, mantenha presente pro seu limite ao localizador. E desça até 3.000 pés. Para 3.000, da presente pro, limite ao lock, tá, 3283. Luna 600, chame na frequência no 208 e aguarde para a descida. Mike, já tinha o meu prosseguido. Sim. Sané 6141, chame torre, 8.95. 6145, obrigado. Eu venho para o Oscar Romeu, aguarde. Escuta. Luna 600, vetoração para prosseguir na descida. Curva esquerda agora na proa 015. O limite é a radial 270 de Salvador. Luna 600, informa o tráfego nossa posição agora de 11 horas e 6 milhas. Rumo. Este é um Alfa Tango 72. Está em descida, passando o nível 140 para 050. Via Golf 677, decola da 10, direita após, cumpre o perfil da subida coral, acione 0277, o controle 198 é a torre 1895. Confirma indicada. 2409, Serita. Gente, mantenha por gentileza até a Duna. Até 5 do externo tem condições, 240. Prata. 3 nessa proa, interceptar o localizador e desça para 2.000, reporte estabilizado. A 2.000 nessa proa, reportará estabilizado no lote da 323. Azul 4089, chame o centro, 1251. 251. Oceana 6320, no solo de 41, libere direito, emissor em 1-21-19. 219. Torre, Salvador, boa tarde, 1041. João 1041, continua a aproximação número 2 para o pouso, QNH 1013. Na aproximação, se escuta, 1041. Oceana 6141, check o trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-09. Livre pouso na 1-0, Oceana 6141, em baixo de travado. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Vai bater 500 pés? A gente irá fazer sobre o voo firme? Gente, eu posso iniciar no sobrevoo e após o sobrevoo irá retornar para Salvador? Próximo a Juliette, pois Índia novamente para o ponto espera e lá transfere a torre 1895. Desce para 3 mil pés, QNH 10 no 3. 3 mil, 240. Falada, não possui na ABC. Tem sim, isso vai ingressar agora à esquerda, Juliette. Depois contorna essa área gramada aí, que tem após Juliette, entra e ingressa no pátio 1, após direita Índia. Ok, Juliette, Índia, até o ponto de espera. Vou pegar a esquerda e depois a direita. Correção, 119, decimal 8, final Salvador, gol no 600. Lógico, chão 1093, autorizado ILSX, reporte localizador. 2000, reporta no LOC 240. Estimativa, 754, eu tenho 390 já aprovado, aceita? Aceito. Ok, 390 Campina Grande, via Pesulo 10, até a posição Nilma, após direto, decola 1-0, esquerda após, subida em Apuca, transição Zipar. O controle 119-8, acione 5466, aguarde para o cotejamento. Passa a Juliette, 6320. 6320, mantenha a posição, senhor Juliette. Mantenha. O 1806 para o táxi, tem o PB de 182, 1 hora e 51 autonomia, terra Salvador. Passa mantém, pistona 0. Ali mantém após o tráfego, portanto 3193. É o número 4 para a decolagem. No ponto de espera, chama a torre 1895, o ajuste 1013. Gente, bate o Índia e Alfa. Número 4, 1895 no ponto de espera, 1013. Inicia o gol 1-8-3. Oxana é 6320, vai dar passagem aos 37800. Tá gol? Após o gol, ingresso pela Juliette, portão 09. Após o gol, 09, grato. Salvador, boa tarde, Juliette, 1-4-1, 1-4-1, táxi em frente, Alfa, e mantém antes da Juliette, o Xerém 1-4-1. Alfa, mantém antes da Juliette, 1-4-1. E a Fox, chama o solo em 1-2-1-9. 2-1-1-0-4-1-1. Gente, não foi Duna na presente? Não era Duna, gol 9-0-0-0-0-0. Livre o TAM 3-2-2-3. Ah, tá.